fica de quatro não dá DMT. Olha só que eu vou falar. Só vem cê matar piroca. Cuidado na vela, você é olha só que eu vou falar. Só vem cê matar piroca. Cuidado na vela, você é machucado.